Na união cê tá comigo, assumido. Aperte a minha mão, seja amigo ou inimigo. A diferença não existe pra quem quer unificar. Pare pra pensar, passe do lado de cá. No abismo eu te busco, não dou ouvido, não me lucro. Meu resgate você vem, seja a firmeza ou um zé ninguém. Pro hip hop desandar, descampar, abalar. Mais irmãos pra somar, faça agora hoje. Se precipite, corra atrás. No jeito nos conforme, tem muita gente aí atrás. Afro Hood, ei, em busca da união. Lado a lado, correria, ideia de irmão. Mas não seja vacilão em querer atrapalhar. Quem não ajuda não estorva, diz o ditado popular. O caminho errado está ali, vamos por aqui. Só me dê uma carona que eu não sei dirigir. Chega junto que o assunto é do seu interesse. Quem sabe você pode precisar do dia desse. Se for o bem, faça sem olhar a quem. A união faz a força e não faz mal a ninguém. Chega junto que o assunto é do seu interesse. Quem sabe você pode precisar do dia desse. Se for o bem, faça sem olhar a quem. A união faz a força e não faz mal a ninguém. Em busca do respeito perdido, sairei, garimparei, do pesadelo acordei. Sonhei que todo mundo estava na luta lado a lado, um ajudando o outro, ninguém passando apertado. Mas caí na real, essa é a terra da frieza, lugar da ruim é céu, pico da esperteza. Que não arrisca, não petisca, todo mundo na esquiva. Ambição pessoal, em busca do que acredita, é cada um, porque tem que ser assim. Eu quero o começo e você quer meu fim. Chega o fim da treta, o perdão se soma dó. Pensamento rasta, somos todos um só. Pense no que faremos todos juntos, você não acredita. Afirma a utopia e só critica, falando mal dos outros, atrapalhando a união. Não sei então, como que é revolução. Chega junto que o assunto é do seu interesse. Quem sabe você pode precisar do dia desse. Se for o bem, faça sem olhar a quem. A união faz a força e não faz mal a ninguém. Chega junto que o assunto é do seu interesse. Quem sabe você pode precisar do dia desse. Se for o bem, faça sem olhar a quem. A união faz a força e não faz mal a ninguém. Uma andorinha só, não faz verão. Olha como estamos, que situação. Pisar na cabeça do outro, essa é a lei. Duvido que alguém aqui nunca atrasou ninguém. Alguns por descuido, outros na maldade. Ferraram o inocente, agora já é tarde. Fizeram isso só pra tirar vantagem. O suco do mundão, pura pilantragem. A família sofre e você ri dizendo assim. Porque todos aqui olham pra mim. Se aqui se faz, aqui se paga, então vai ser cruel. O prato de entrada será o amargo fé. Eu estou aqui só observando, cercado de amigos que entro no meu canto, pensando o que será de nós daqui pra frente. Um cortando o outro, gente comendo gente. Chega junto que o assunto é do seu interesse. Quem sabe você pode precisar.